Hotel Zulu Quebec, chame agora o controle no 0.18. 0.18, Hotel Zulu Quebec. Controle, o Papatango, Hotel Zulu Quebec. Hotel Zulu Quebec, agora via litoral, reporte Farol da Barra e confirme a altitude que irá prosseguir, ainda será 300 pés? Positivo, 300 pés sobre o litoral, informará sim que passar o vertical, o través de Farol da Barra. Gente, Hotel Zulu Quebec. Quebec. Quebec, recebo seu modo Charlie 100 pés. Confirme a atitude que mantém. 100 pés. Sim. Hotel Zulu Quebec tem condições de manter 200 pés sobre o litoral? Vou manter, senhora. Até chegar em Gelo, vou manter a linha do litoral. Ciente. Porém, tem condições do senhor subir para 200 pés? 200 pés? Afirmativo. É altitude mínima. Positivo. 200 pés. Estável, a visibilidade não me permitiu, vou baixar para 100. Hotel Zulu Quebec. Está acendendo agora 200. Gente, o senhor reporta quando for necessário a descida. Reportará se caso necessário a descida. Hotel Zulu Quebec. M3 no 1, no Centro Recife no 251, ou no 3325. No 3325, agora com Recife, graças a Deus, retorno. Até. Como é que você acha que eu estou na televisão? Como já pensei que os meus tinham estimado para iniciar o táxi? O meu Golf? Já até 3 minutos eu vou ligar para o centro e vou ver se eu consigo ir no colégio do centro. Romeu, Romeu Golf, aguarde para mim seu táxi. Romeu Quebec, prossiga em condições visuais, tem frequência livre. Romeu Golf, autorizado táxi, foi até papá, chamando papá. 260, bom dia, sem identificação, autorizado chega da Mari, desça para o nível 050, QNH 1096. Rápida presente no 2000. Romeu, Romeu, Romeu Golf, livre decolagem zona 7, vento no 50 graus, 0,32. Romeu Golf, decolou 85, chama agora o controle, 1-0-8. 1-0-8, rápida. Opa, Romeu Golf. 1300 para o 220 para Momo. Romeu Golf, bom dia, contato radar, voo 220 para Momo. 220 da Momo, Romeu Golf. Gol 397, rodando a equipe de sol, reporte para trás. 260, desça para 2 mil pés, que negar no 097, autorizado a final é 10. 5595. 3595, seis da informação, papá. Afirmativo. 595, confirme nível para Ilhéus. Uno 20, por gentileza. 120, aguarde copo, por gentileza. Tá saída prevista? Índia Delta Papá, informação em curso é Papá, o segundo para copo é aguarde. Informação, 3896, bom dia, senhor de identificação, autorizada a tirada Mari, desça para o nível 050. Mari 050, 3896. Confirme, o Salvador chamou 5595. 5595, aguarde. Poderia, por gentileza, informar a saída prevista para Ilhéus para o 5595? Saída Coral, 3595, guarda mais distante para a cópia. Por gentileza, estamos entrando em coordenação com o controle. Coral, valeu para a cópia, 5595. informação em Mali, do Cruzeiro de Esquerda, 060. Está livre, 2 Cara. Onda 397, onda 41 a bordo, Galeão, 2:30. Onda 397, autoriza ataque até o ponto de espera via ato principal Índia, no ponto de espera chame a torre na frequência 118 decimal 95, QNH 10 no meio. Ativo, 35595. 35595, autorizado em Neos, nível 120, saída coral, pista 10 com primeira curva à direita. Acione 0263, frequência do controle 120, decimal 8. Autorizado, Salvador, Ilhéus, 120, saída coral, decorador 10, curva à direita, 0263, o transponder 1208, controle 5595. 5595, cotejamento correto, reporte com capu, estacionamento, remota 06, pátio 3. Faz o quadro pronto para push, estacionamento do pátio 3, do 5595. Índia Delta Papá, pronto, cópia. Índia Delta Papá, autorizado Valência, nível 060, saída aba após direto destino. Pista 17 com primeira curva à direita. Acione 0117, frequência do controle 120, decimal 8. Índia Delta Papá, primeira curva à direita, 0197, é o transponder. Positivo, Índia Delta Papá, cotejamento correto. Para ser a metade, chama a torre na frequência 118, decimal 95, bom voo. Autorizado. Vem para a torre, o Dada Papá que chamou? Sim, chame na Papá, o Índio da Papá. No 397, a linha e decola da 10, vento variável com 0.3. Roger. Roger Salvador, está 3198, informação, papá. 3198, acione identificação, autorizada a chegar da Mari, desce para o nível 060. Índia Delta Papá, autorizado ingresso na 197, reporte LL pronto, cabeceira na 7. Índia Delta Papá. Romeu Golf, chame Recife, 12545. Recife, 12545, Romeu Golf. Azul Fox 207, Azul Speed 2109. 2109, Azul Speed 2109. Torre 1895. 295, Azul Fox 207, do have condition to fly heading 230? Summary 230. 3-0, the number is localized. 3896 dessa para 216, autorizada final ILS. 2000, livre o ILS X-Ray, 3896. Decolou os 3000, chama agora o controle, 90 decimal 8. 208, 397. Salvador, 1-397, saída da EL. 1-397, contato radar, subou 360, após 2000, foi direto Leda. Subindo 360, após 2000, direto Leda. 1-397. Controle, poderia ter subido uma frequência da torre pro 1-390? 260, torre 1-895. 1-895, obrigado. Maria está aproximando para 1-0. Já passou o marcador. Dois salvador, bom dia, bom 260, final de 4 milhas mais para lá. Sente com 260, continua a aproximação, chuva leve no aeródromo. Reporte em contato visual com a pista. Tem uma tia. 260, porta da visual. Para o táxi, voo 983, 178 a bordo, 3:33, alterna Galeão. Voo 983, autorizar táxi até o ponto de espera, via passo principal, indo no ponto de espera, chame a torre na frequência 118.95, quer negar a 096, bom voo. Via pátio, indo no ponto de espera 1925, restou 1895, com 1016 agora, voo 983, um bom dia. Direto para a patente, estresse turbulência do Boeing da Gol, livre decolagem da 1-7, vento 1-0 graus, 0-2-2. Afirmo. Azul for 207, turn left, head 180, the limit is localized. Heading 180 for localizer, Azul for 207. E gol 1983, bom dia, bota a tela da. 1260, no solo 239, libere direita, solo 121.9. 1260, confirme com que altitude. Obteve contato visual com o campo? 600? Aí a próxima. Quanto mais alto da primeira, estava mais rápido mais. Aí deu uma visibilidade de visibilidade, mas tá fácil. Sente. Livre, puxa o estacionamento, repete para o táxi 595. 1709, puxa o estacionamento. 3198, dessa para 3 no 10, que negar 1-0 no 7. 3-0 no 10, 3-1 no 10. Passou de Salvador, rende a Delta Papá. Decolo, 9-3. 60, pessoal. Papá, atualizou o solicito de cancelamento, consegui meu pé via Tché. Gente, cancelado, 1-3-4-1, prossegue meu pé via Tché, reposta fora da barra. Bota na papá. Azul 4207, to localize the course, turn left, head 120, over 47. 120 for localize the course, and establish Azul 4207. Retornando na prova de TAP, então 3198. VT3 decolou os 42, tem agora o controle no 0.8. 087. Abandono Gono 983, decolado, solicita a curva direita e evitar formações. 93 está autorizado a curva, suba ao nível de voo 360 e acione o código 5530. 5530. Azul 4207, call Tower 118.85. Tower 118.85, Azul 4207. Espera via 4.5, Índia, no ponto de espera, chame a torre. Na frequência 118.95, quer negar 1-0, no mesmo voo. Sete, pátio principal, Índia, ponto de espera, torre 118.95. Obrigado, Mulher. Southern approach, please confirm the frequency for Southern Tower. 118.905. 118.905, that's correct, thank you.